A manifestação vem na hora exata, porque se aproxima aí outra vez a hora da caça ao voto, da hora em que só alguns conhecem os portugueses e lhe batem as costas. E é nessa altura que nós temos que lhes perguntar a todos eles como é o nosso centro de saúde. Vai manter as valências? Vai ser revitalizado? Vai-se dar tratamento de emergência ao nosso centro de saúde, às extensões de saúde fechadas? Como é? Vamos ter os acessos, os IC, mas também a 230, a 17, a 230 em Vendas de Galinhos e Alvoco, está também em mau estado. Vamos ter isso? Isso não temos porquê. O IC6 parou há 9 anos, ali, há 9 anos, já passaram 9 anos, ali, num Pinhal, em Tábua. O centro de saúde, creio que está a fazer 25 anos, e daí para cá tem sido quase sempre a perder. Quase sempre a perder, exceto uma melhoria. Foi melhorada a sala de atendimento.